Aprendendo a vencer o medo. Eu gostaria de ajudar você a ser mais livre e feliz. Para isso, é preciso enfrentar e superar uma das coisas que mais dificultam a nossa felicidade e paz de espírito, que é o medo que incutiram em nós desde cedo. São muitas as experiências que nos ensinaram a ter medo. Elas ficaram marcadas dentro de nós com tal força que reagimos assustados antes mesmo de pensar. São mensagens negativas das quais não nos damos conta, mas que nos impedem de viver plenamente. Neste CD, vamos fazer meditações e praticar afirmações positivas para neutralizar as mensagens negativas, espantar o medo e aumentar a confiança em nós mesmos. O mundo nos ensina a ter medo. Nos diz que viver é perigoso. Como crianças obedientes, ouvimos, acreditamos e sentimos medo. Aprendemos a ver o mundo cheio de ameaças. E se nos convencemos disso, a realidade passa a ser assim. Não estou falando de medos reais ante situações concretas de ameaça e perigo. Este é um medo que deve nos levar a tomar providências para evitar o risco. Estou falando do medo que criamos em nossas mentes, um medo que se perpetua, que nos paralisa e nos faz sofrer inutilmente. O medo de situações imaginárias só existe em nossos pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. São as ideias em que pensamos e acreditamos que criam nossas experiências. Pensamentos aterradores criam experiências aterradoras. Talvez você tenha tido uma infância realmente assustadora. Talvez seus pais tenham sido severos e exigentes demais. Talvez você tenha apanhado fisicamente. Neste caso, o terror foi verdadeiro e está na raiz do seu medo atual. Mas você não é mais uma criança intimidada pelas broncas ou surras. Você é uma pessoa adulta, com capacidade de cuidar de si mesma, de distinguir o que é verdadeiro e precisa ser enfrentado do que é apenas imaginário e deve ser superado. Você certamente não quer continuar vivendo assim. Por isso, criei este CD para ajudar você a viver de forma mais tranquila e segura, para ser mais feliz. Junte-se a mim. Com as afirmações que vou pedir para você repetir, os pensamentos de medo serão transformados em pensamentos de segurança. Repita essas afirmações, mesmo se achá-las irreais ou até ridículas. Posso assegurar, elas vão lhe ajudar. Sei disso porque funcionaram comigo e vão funcionar com você, tenho certeza. Ouça o CD à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de levantar da cama. Se adormecer enquanto estiver ouvindo, não faz mal. As afirmações ficarão gravadas em seu subconsciente e produzirão efeito.